quero sua companhia. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores sem vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei perto pra enxugar. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. O nosso amor. Sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida não estarei por perto pra enxugar. Yeah. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Yeah, yeah. Jardim do amor, yeah, yeah, o nosso amor. O nosso amor. DJ Davi, uma das melhores opções pra você dançar. Isso é o quê? Isso é 18 quilates. Eu quero voltar. Peço pra me perdoar. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Sei que estava errado. Saí com a mala do lado. E agora eu estou. E agora eu estou. Chorando, implorando, te pedi. Pedindo pra você me perdoar. O homem quando ama sofre e chora sem parar. Quem disse que não chora é mentira. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. Isso é 18 quilates. Chorando, implorando, te pedindo pra voltar. Você me perdoar. O homem quando ama sofre e chora sem parar. Quem disse que não chora é mentira. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. O homem chora, joga as malas no chão e pede perdão. DJ Davi Saudade. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que

Davi fazendo você dançar. Eu estava me tornando uma pessoa triste. Você acredita em tudo que dizem? Senta do meu lado e vamos conversar, amor. A aliança que me deu jogou em minha cara. O meu coração já não pode mais suportar. No Big Som Saudade vou te procurar. DJ Patrício e DJ Mau e DJ André do Comércio me viram sozinha. Por favor, não vá me deixar. Agora estou contando os segundos pra você me perdoar. Eu não quero perder-te, não vá. Esse silêncio que complica minha vida, eu já disse o que eu quero, é só ficar contigo. Quero ficar contigo, quero ficar contigo, então fica comigo. Banda Portal da Rocha e Luana Bronze. Eu estava me tornando uma pessoa triste. Você acredita em tudo que dizem? Senta do meu lado e vamos conversar, amor. A aliança que me deu jogou em minha cara. O meu coração já não pode mais suportar. No Big Som Saudade vou te procurar. Com DJ Patrício e DJ Mauro e DJ André do Comércio me viram sozinha. Por favor, não vá me deixar. Agora estou contando os segundos pra você me perdoar. Eu não quero perder-te, não vá. Esse silêncio que complica minha vida, eu já disse o que eu quero, é só ficar contigo. Quero ficar contigo, quero ficar contigo, então fica comigo. DJ Davi, é um show de mixagens pra você. Produções e mixagens, DJ Davi, um talento insuperável. Foi amorzinho que fugiu de mim, me deixou tão só, chorei. Com outro cara ela partiu, não quis nem saber do meu coração, doeu. Solidão me deixou no chão. Só lamento, triste ilusão. Foi tão bom, amor, enquanto durou o nosso amor. Pena que acabou, mas não vou esquecer os teus beijos. Nossas lembranças vou guardar em mim. Foi bom. Talento dado por Deus. DJ Davi. Foi amorzinho que fugiu de mim, me deixou tão só, chorei. Com outro cara ela partiu, não quis nem saber do meu coração, doeu. Solidão me deixou no chão. Só lamento, triste ilusão. Foi tão bom, amor, enquanto durou o nosso amor. Pena que acabou, mas não vou esquecer os teus beijos. Nossas lembranças vou guardar em mim. Foi bom demais te ter aqui.

tristeza, na alegria e na cama. Se arrebentar.